Cinco famílias mafiosas na América. Uma decisão importante a ser tomada. Entrar ou não no mundo das drogas. Uma guerra entre casas breve a ser iniciada. Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast 25. Eu me chamo Marcello Fornazza Zaniolo e tutta la mia família è italiana. Eu sou Everton Weber e o meu padrinho é o Luca Brasi. Aqui quem fala é Ramon Andrade e pode me chamar de Dom Taberneiro. Eu sou o Diego Locou e sou da família Benzeno. E somos nós que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. Hoje falaremos de um livro que talvez seja mais conhecido por seu filme do que pela obra literária em si. Falaremos de O Poderoso Chefão, do autor americano Mario Puzo. E hoje, mais uma vez, estamos aqui com o Ramon Andrade, que já é de casa. Tudo bem contigo, amigo? Como é que andam as bandas argentinas? Tá tudo muito bom, cara. Tá tudo muito bom. As bandas eu não sei, mas o resto tá tudo muito bom. Sim, eu estou falando, não, né, meu? Tá confundindo com o cast de hoje, tô cara. Confundindo com o cast de hoje, mas é isso, tamo aí pra fazer mais um cast muito empolgado. Hoje sem cerveja, hein, senhor taberneiro tá sem cerveja hoje aqui na mesa. Quem diria, hein? O Ramon participou também do cast sobre Jogos Vorazes e o Hobbit. Links aqui embaixo e seja então novamente muito bem-vindo. E pela primeira vez aqui no cast, Weber, tudo certo contigo, cara? Por favor, se apresente pra quem não te conhece. Tudo bem. Opa, tudo bem, obrigado pelo convite. Sou publicitário por formação e profissão. Sou blogueiro do Comideria por Hobby, mais um voyeur amante do cinema. Ótimo, muito bem-vindo então, Weber. E que venha mais vezes, né? Aliás, deixar registrado já que esse cast está acontecendo por sua causa, cara. Oh, que maravilha. Você que é o responsável por essa pauta aqui. Então, muito obrigado por ter sugerido esse livro. E mais obrigado ainda por estar participando com a gente. Então, hoje falaremos de quem foi o Mario Puzo, do que levou ele a escrever sobre a máfia italiana, quais as suas inspirações, livro, filmes e muito mais. Logo depois da leitura de e-mails e dos comentários. Então, seu Diego, antes de começar a leitura de comentários desse episódio, cara, eu, na verdade, queria fazer um pedido pros nossos ouvintes. Semana que vem, o LivroCast completa um ano de vida. Veja só, Diego, um ano de vida, muito rápido. Olha, eu acho que um ano ainda nem saiu das tetas ainda, né? Tá mamando ainda. É, com certeza a gente tem muito a aprender. Nem desmamou ainda. Ah, mas um ano já é menos que nenhum, né, cara? Já tem uma experiência, já tem um padrão, já tem... Enfim, estamos menos amadores, né? Como diria o ditado, quem tem um ano já tem medo, né? Exatamente. Então eu queria pedir pra você que tá ouvindo a gente agora, pra quem quiser participar, pra quem quiser aparecer do cast especial de aniversário que a gente vai lançar semana que vem, se tudo der certo, pra mandar pra gente aí um arquivo de voz, um arquivo de áudio, por favor, que dê pra ouvir, que seja clara a dicção, enfim, né, que tenha um mínimo de qualidade pra que a gente possa colocar no ar, né? Então eu vou pedir pra vocês que enviem pra gente um comentário pro e-mail livrocast@locotopia.com.br, um arquivo de áudio aí com mais ou menos 15 segundos, 20 segundos, a gente não vai ser tão literal assim, mas o tempo necessário pra falar alguma coisa, né? E fale do LivroCast, fale como conheceu a gente, o que acha da gente, qual cast mais gostou, como que a gente pode melhorar. Ah, enfim, se quiser até mandar qual foi a minha pior piada aí, a gente te agradece. Falem o que quiser, porque nada mais justo, já que esse programa aqui é feito pra vocês, que vocês participem do cast de um ano de aniversário, né? Eu acho que vai ficar bem legal um cast mais ou menos assim. Fale o que quiser, mas a gente coloca o que a gente quiser, né? Não, com certeza. Vai rolar um filtro aqui. Então mandem pra gente até o dia 6 de março, que dá tempo de editar certinho e lançar no aniversário do cast. Porque, como dizem, não é todo dia que se faz aniversário. Certo, Diego? Exatamente. Contamos com a participação de vocês. Então, Diego, pra começar a leitura de e-mails, eu vou ler um comentário deixado pela Priscila Rúbia, de 24 anos, de Curitiba, Paraná. Ela que participa do Leitor Cabuloso, né, do CabulosoCast, que vai estar aqui embaixo na postagem depois. E ela comenta o LivroCast 22 sobre o livro 1984. Oi, pessoal. 1984 foi um livro que, enquanto lia, às vezes eu parava e pensava: porra, é o meu mundo, é o mundo atual. A única diferença é que no livro é tudo transparente, enquanto pra nós é escondido de uma forma que nos leva a pensar que somos livres. Mais ou menos, né, como o Lucien comentou no cast 22, no qual ele participou. Ela concordou com o chefe dela, né? Tudo bem. É, nada mais normal, né? Mas continuando, muitas vezes eu também tinha raiva do povo por aceitar sem contestar, sem lutar. Mas o povo hoje também é assim, então eu posso falar muita coisa. É triste e assustador que o Orwell tenha conseguido prever isso. O cast foi muito bom e me lembrou com carinho a leitura. Lucien falou pra caralho, hein? Da próxima vez, avisa ele que ele não é o host. Abraços. Ah, ele falou bastante, mas falou coisas interessantes, como ele mesmo disse logo depois da gravação, né? Então, não tem problema. E ele foi convidado pra falar mesmo, né? Porque se fosse pra ouvir só eu e Marcelo o tempo todo, eu acho que o pessoal ia encher o saco. É, tem sentido. Então, Priscila, obrigado pelo comentário. E vamos ver se a gente marca um cast um dia pra te participar aqui com a gente também. E o próximo comentário é do Igor Gudima Cunha, também sobre o LivroCast, número 22, 1984. Ótimo episódio, valeu. Por um acaso, vi este livro na livraria no final do ano e não lembro onde já tinha ouvido falar que era um ótimo livro. Pois bem, dei de presente para meu irmão. Agora vou ter que roubar ele de volta para ler. Hahaha. Triste saber que algo que denigre nossa sociedade como o Big Brother foi originado de uma fonte tão interessante. Às vezes a vida é muito irônica mesmo. Abraços. Sentiu falta de alguma coisa nesse meio, Diego? É, eu senti falta da cidade, estado, idade e uma indicação de livro. Ah, e a profissão. Quer inventar alguma coisa ou quer só deixar o pedido pro pessoal colocar? Tô meio cansado de inventar aqui uns dados, cara. Eu vou começar a cortar esses comentários, assim. Mas fica aí o meu pedido. Deixe seu nome, cidade, estado, idade e profissão, pelo menos. Se não quiser indicar um livro, a gente indica um por vocês. Lembrando que isso é legal pra gente saber com quem a gente tá falando, qual é o nosso público, né? Então não custa nada. Por favor, façam isso a partir de agora. Beleza? Igor Gudima, muito obrigado pelo comentário. Cara, volte mais vezes e continue nos ouvindo, por favor. Um outro comentário sobre o livro 1984, sobre o cast 22 também, Diego, foi deixado pelo Pedro Silva Lima, de São Paulo, capital, estudante de engenharia e tem 19 anos. Os livros que ele indica são Mãos de Cavalo, do Daniel Galera, sempre bom prestigiar a literatura nacional, e outro é Os Meninos da Rua Paulo, do Ferenc Molnar. Espero estar pronunciando certo. Mas vamos ao comentário. Cara, vocês estão de parabéns. Acompanho o podcast desde o começo e este foi, para mim, de longe, o melhor episódio de todos, sem querer desmerecer os outros, é claro. Como já comentei com o Marcelo pelo Twitter, 1984 é o meu livro favorito de todos os tempos, mas acredito que não foi só por isso que gostei tanto do cast. Achei muito boa a breve biografia do Orwell que vocês fizeram e como relacionaram a vida dele à obra. A participação dos convidados também foi muito boa e pertinente. Vocês falaram de aspectos que eu ainda não tinha parado para pensar, como a forma com a qual a aparente liberdade que temos não nos deixa perceber que estamos cada vez mais presos. E o que é pior, em nenhum momento do livro, o autor te dá um mimo de esperança de que a situação possa ser revertida. E por isso, a narração é tão magistral. Não se trata de uma história em que o herói luta e vence o sistema, mas um alarme de como o sistema pode se tornar e se tornou tão assustador e opressor. Para mim, a leitura é obrigatória para qualquer um, e ouso dizer que o mundo pode ser dividido entre aqueles que leram esse livro e aqueles que não leram, já que este é considerado por muitos o romance mais importante do século XX. Abraço. Volto a frisar então pro pessoal que tá ouvindo a gente agora e não viu o cast 22, que esse é um livro de leitura realmente obrigatória. Eu acho que ele facilita muito, ele muda muito a visão que a gente tem do mundo, o como a gente entende as coisas, né? Então novamente eu friso, assim como o Pedro fez, leiam esse livro e façam que nem o Pedro, comentem, deixem idade, deixem cidade, profissão. E Pedro, mais uma vez, cara, muito obrigado pelo seu feedback. É, como o Pedro comentou ali, é uma leitura obrigatória, e cada vez que você passa por esse livro e não lê ele, um gatinho morre. Tadinho dos gatinhos, cara. E o Daniel Lopes deixou um comentário sobre o cast 23, O Alquimista. Fala galera, gosto muito do Paulo Coelho, pois acho que ele seria uma espécie de punk rock da literatura. Enquanto temos Tolkien, o Pink Floyd, temos Paulo Coelho, o punk rock. Ele é claro e objetivo, com apenas 3 notas ele consegue fazer uma música. Com apenas 3 acordes ele consegue escrever um livro. Isto é uma característica muito forte e marcante, qualidade de quem consegue passar uma mensagem sem gastar demais. Não consigo entender o haterismo por Paulo Coelho. Eu tenho certeza de que quem critica ele não tem embasamento para fazer tais afirmações. Quando li O Alquimista, foi de uma vez só. Abri, sentei e li, de capa a contracapa. foi uma experiência muito marcante. Já li ele mais de uma vez e ele sempre te deixa uma mensagem boa e gratificante. A crítica do lado místico e do autoajudaísmo que ele propaga é sem cabimento, pois até em Tolkien temos a mensagem da amizade incondicional e companheirismo. Fica a curiosidade, o possível diretor para o cinema do Alquimista é Lawrence Fishburne, o Morfeu do Matrix, mas a Warner não quer abrir mão dos direitos do filme, briga que se arrasta por quase uma década. Bem, adoro o podcast de vocês e sempre fico na expectativa de um novo episódio. Um abraço. Obrigado pela curiosidade, Daniel, porque eu lembro que eu vi na hora do estudo que a gente fez pra gravar o cast que esse filme tinha sido comprado pela Warner, a gente até comentou no cast, né, mas que ele não tinha saído ainda, então eu fiquei meio nessa de, pô, o que aconteceu, eu não consegui muitos dados referentes a isso. Obrigado pela sua informação aqui sobre a direção e essa briga que se arrasta por quase uma década, né. E eu não sei tu, Diego, mas pessoalmente essa definição de Paulo Coelho ser o punk rock da literatura nacional ou mundial, pra mim ficou muito muito boa, soou muito bem, cara. É, eu fico meio com medo aí dos punks de plantão acharem ruim e condenar, né? Mas tudo bem. Geralmente são violentos, né? Analogias são bem-vindas. Tá certo. Falando então, Diego, do último cast, do cast 24, Bukowski, né? Ou Bukowski, enfim. Eu acho que a pronúncia correta é Bukowski, hein? Ou o velho tarado. Ou o Chinoski também, né? Ou o rei Chinoski, ou o velho tarado, exatamente. O Lucas Correia, que não por acaso é seu irmão, estou certo? É o que diz a lenda, cara. É, então, o Lucas Locou manda o seguinte e-mail. Tudo começou com erro. Sabe a história dessa frase? Se eu não me engano, esse seria o primeiro romance dele. Ele teria começado de uma maneira meio lírica. A personagem estava viajando de carro e no horizonte haviam belas montanhas, como o cume desenhado pelas linhas de neve. Alguma coisa assim. Bukowski então olhou aquilo e disse: essa é uma merda que não existe de verdade. E então ele recomeçou tudo de novo com a tal frase. O erro supostamente se refere a esse mau começo. Pra quem não ouviu o último cast ou pra quem não conhece o Bukowski, né, essa frase, tudo começou com um erro, é a frase que ele usa no Cartas na Rua, que tem resenha aqui no Locotopia, que já foi comentado no último cast sobre o Bukowski. E é muito legal, então, já começando a comentar aqui o e-mail dele pela metade, sem acabar de ler, né, é muito legal essa visão, cara, porque eu achei que o erro que ele se referia fosse o erro de ter se inscrito nos Correios, já que é um livro que fala sobre os Correios, sobre a vida do Bukowski nos Correios, né? Então achei que fosse sobre os Correios e não sobre esse erro de início dele. Muito legal. Obrigado pelo comentário, Lucas. Continuando aqui, ele diz o seguinte: provavelmente errei alguns detalhes. Lembro de ter visto isso no seguinte documentário biográfico dele. Aí ele passa o link, que não por acaso o documentário que a gente usou como base de pesquisa no último cast também. Mas obrigado por salientar. E quem não viu e gosta de Bukowski, ou quem não viu e se interessou, cara, vale muito a pena ver. Eu acho que vale até mais a pena ver o documentário do que ouvir o cast, né? Nunca. Acho que vale mais a pena tu assistir o documentário pra complementar o cast do que só ver o documentário. É, a minha autoestima não anda muito boa, mas vamos lá. Aí ele coloca aqui que se a gente não tinha visto era interessante assistir, mas a gente assistiu o documentário e fala que o Lucas é um admirador da obra dele, apesar de não simpatizar muito com a visão de vida e atitudes que ele tinha. A sua narrativa e suas histórias são viciantes. Alguns contos você não esquece. Adoro um que conta a história de dois bêbados que roubam um cadáver no necrotério, praticam necrofilia e quando vão jogar no mar, um dos bêbados percebe que está apaixonado pelo cadáver. Esse não conhecia, mas muito bom. Não só na prosa, mas também na poesia, ele escreveu coisas realmente lindas. Abraço. Diego, deixa eu perguntar pra ti, cara, qual é a idade do teu irmão, o que ele faz da vida? Cara, sabe que eu não sei? Então, Lucas, fica o puxão de orelha aí pra ti e os outros ouvintes que não colocam esses dados, né, que o façam na próxima vez, por favor. Não, esse eu vou falar, cara. Ele tem... deixa eu contar aqui, peraí. O Lucas, ele tem 18 anos e é estudante de música na Universidade Estadual de Santa Catarina. Salvo pelo Locô, né? Salvo pelo chefinho. Mas vamos lá. O próximo comentário é do Marcos Molina, estudante de publicidade, Florianópolis, Santa Catarina. Ele tem 20 anos. O cast ficou muito bom, gostei bastante. Bem editado, inclusive. A minha surpresa foi nenhum dos três terem lido Mulheres. Cara, a gente pode não ter lido mesmo, mas Mulheres a gente já leu. Tá, mas continuando o comentário dele, ele diz o seguinte: isso não é algo tão ruim. É que pra mim, dentre todos os livros dele, é o que eu mais gosto. O documentário eu sempre comecei a ver e nunca terminei. Tomo duas cervejas e logo me dá sono. É complicado. Quanto ao legado, acho que poderíamos citar Nelson Rodrigues, brasileiro, vejam só, que também tem escrita parecida. E só enchendo um pouco o saco, no filme Barfly, o Bukowski faz uma pequena ponta no filme, aos 22 minutos. Ele aparece durante a caminhada do Henry até uma moça, mas exatamente aos 22 minutos e 28 segundos. Marcos Molina, muito obrigado pelo comentário, cara. E eu posso falar por mim que eu não li, cara, porque eu descobri que esse livro existia na hora que eu tava preparando a pauta pro cast, poucos minutos aí antes de começar a gravação, né? Então não teria tempo de comprar, não teria tempo de ler, mas é um livro que me chamou muita atenção, porque ele inclusive estudou as mulheres pra escrever esse livro Mulheres, né? Por mais redundante que seja. Então deve ser muito interessante a leitura, deve ser muito engraçado e deve também ter bastante coisa interessante pra se pensar a respeito dele, né? Até porque com um cara feio pra cacete como ele, pra pegar a mulher só estudando muito, né, cara? Tá certo, tá certo. E continuando aqui falando sobre Bukowski, o Lucien, ou bibliotecário, que sempre comenta aí com a gente, né? 31 anos, de Caruaru, Pernambuco, host do Cabuloso Cast, assim como a Priscila Rubia, com quem a gente começou a leitura dos comentários, né? Diz o seguinte: que episódio emocionante. Esta é a maior vantagem da mídia podcast para os leitores, nos apresentar novos autores e livros que talvez se ficássemos sentados em nossos lares, nunca conheceríamos. Vocês me motivaram a ler esse autor de nome difícil, e perceber que existe na literatura dele muito mais do que um velho bêbado e tarado, como já ouvi algumas pessoas comentando. Não é não, senhor Diego Locou? Cara, mas também tem outra coisinha, se tu ficar sentado dentro de casa, tu não vai descobrir livros mesmo. Eu costumo ir à livraria, olhar lombada com lombada, quando tem algum título que me chama a atenção, eu pego o livro, leio a sinopse. Eles não andam sozinhos, né? É, eles não andam sozinhos. Mas continuando aqui, Diego, ele conclui: obrigado, não por mais um programa, mas por mais um presente. Não tenho muito a comentar, a não ser que adorei a participação de todos e foi nítido que realmente estavam apaixonados e prontos para nos conquistar. O poema no final do programa foi de fazer os olhos lacrimejarem. Obrigado e vamos ao próximo. Então, Lucien, mais uma vez obrigado pelo teu comentário, cara. Até me admira a força dos teus elogios, né? De verdade, muito obrigado, fiquei feliz. Até comentei com o pessoal do cast, com o Diego, numa outra oportunidade, que eu fiquei inseguro contra mudar o formato do LivroCast, já que a gente fala sempre de um livro, talvez ficasse diferente, não fosse tão bem aceito falar de um autor, né? Mas que bom que tu gostou. E, cara, é não só tu, mas todo mundo que não conhece o Bukowski, vá atrás desse autor, que ele é muito bom. E eu acho que, como a Sally falou no último cast, ele é mais uma forma de escrita, mais uma forma de vida do que uma obra. Então, qualquer livro que tu pegar dele, cara, eu acho que tu vai encontrar e vai entender o que a gente quis passar e dar a entender no último cast, né? Novamente, muito obrigado. Mas se você é como o Lucien, que fica em casa, pode clicar no link lá no post e comprar o livro pela Saraiva e ajudar a gente do LivroCast. Exatamente. Lembrando que o LivroCast ganha uma pequena comissão em cima de cada venda, né? E que isso ajuda a gente a fazer promoções para vocês. Então acaba sendo uma via de mão dupla. Amonto Moura, de Olinda, Recife, não deixou idade, nem profissão e nem indicou um livro, olha só. Logo ele que é o comentador... Ah, tá aí, a profissão dele. Comentador oficial do LivroCast. Boa! Tá sempre por aqui. Mas fazia tempo que não aparecia, hein? Acho que não gosta mais da gente, cara. É. Bom, ele disse o seguinte: adorei. Vi esse documentário há um tempo e em algumas partes fiquei emocionado. Quanto às corridas de cavalo, no Cartas da Rua, isso também é mostrado no começo do documentário. E não lembro muito bem, mas se não me engano, no Ao Sul de Lugar Nenhum, também é abordada a questão dos fungos e inflamações no corpo que ele tinha. Quanto à trilha, nunca recomendo as músicas que o Marcelo escolhe. Pelo contrário, mas que complexo foi esse, hein? Parabéns, ficou muito massa o podcast. Eu não entendi o que ele quis dizer com essas musiquinhas aí. Será que é porque eu usei Amy Winehouse? É, fica aí o trocadilho, né? Mas explicando uma coisa aqui já, eu coloquei na trilha ali, na parte de conteúdo, músicas clássicas, porque o Bukowski, ele só ouvia músicas clássicas, tá? Só ouvia não, mas a preferência maior dele eram músicas clássicas. Acho que uma boa música que poderia ter entrado no cast é Too Much Alcohol, do Rory Gallagher. Vixe, se eu te falar que eu não conheço o cara, tu fica bravo, Diego? Olha, tem que conhecer então. Na próxima, além de indicar a vírgula sonora, tu me passa também a musiquinha, beleza? Pode deixar. Aliás, ninguém reclamou da vírgula sonora, viu? É. Eu acho que dessa vez você escolhe de novo, Diego. Vamos fazer um teste ver se... Eu acho que eles ficaram com medo de comentar e eu fazer uma piada com o nome deles no cast. Mas pra encerrar então aqui a parte dos comentários do LivroCast, lembrando, né, que a gente tem uma loja de canecas, a loja Locotopia de Canecas, que tá no endereço loja.locotopia.com.br, acessem lá. E temos vários modelos a partir de R$25, tem Locotopia, tem LivroCast, tem Locotopia Zumbi, e tem alguns outros modelos que estamos lançando ainda essa semana. Então entrem lá e comprem sua caneca, né, pra ajudar a gente, pra ouvir o LivroCast, tomando um café, um chá, uma caneca no LivroCast, pra ler o site Locotopia, o blog Locotopia, com uma caneca do Locotopia, nada melhor e mais digno, né? Ou até mesmo seu chopp, sua vodka ou seu whisky. E pra entrar em contato com a gente e pra enviar também, lembrando que a gente tá aceitando e pedindo mensagens de voz pro cast de aniversário do LivroCast, mandem para livrocast@locotopia.com.br, lembrando que o Locotopia é com a letra K. E nos siga no Twitter, @livrocast ou @locotopia, e curta no Facebook, nossa fanpage, facebook.com/livrocast e /locotopia. Links abaixo na postagem. E vamos agora então, Diego, para o LivroCast 25, O Poderoso Chefão. Viagem pelo mundo da literatura. Mário Jean Luiz de Puzo, também conhecido aí por Mário Puzo, né? Inclusive é o nome que está estampado na capa do livro O Poderoso Chefão, nasceu em 15 de outubro de 1920 em Nova York, Estados Unidos. E ele pertencia, como se pode supor pelo sobrenome dele, a uma família de imigrantes nascidos na Sicília, Itália. Então os pais dele vieram da Itália, são italianos. O que por si só já explica muito sobre os seus livros, né? Que ele aborda sempre sobre o tema de máfia e a herança da Sicília. É, as tradições e tudo mais que ele coloca no livro, né? Mas já voltamos a tocar nesse ponto. Continuando, ele cresceu em um bairro violento de Manhattan e desde sempre teve dois vícios, o jogo e a literatura. E ambos ele conservou até o final de seus dias, né? Até morrer. O engraçado é que quando ele assumiu pra família dele que ele queria virar escritor, ele foi tido como um louco, né? Que talvez reflita um pouco nesse momento histórico, já que estamos falando de 1930, mais ou menos. Ele tinha mais ou menos uns 10 anos, né? É, acho que foi mais ou menos por aí, com 10, 15 anos, que ele angariou, digamos assim, né? O vício pelo jogo e pela própria literatura. E essa questão de ser tido como louco, Diego, a gente tem que pensar, como tu falou, década de 30 ali, que assim como no Brasil, os imigrantes italianos, eles iam atrás de emprego, né? Então, eu posso estar falando uma grande besteira agora, mas eu imagino que os pais do Mário Puzo tenham viajado aos Estados Unidos atrás de emprego. Então, tu imagina, né, o que que acontece na cabeça de um pai que vai a um país diferente buscar emprego, ouvir de um filho que ele quer virar escritor, né? Deve ser um algo... Tá querendo dizer o quê, Marcelo? Que escritor não é emprego? Não é trabalho? Não. Não me entenda errado. Pode ser jornalista, né, cara? Sei lá, alguma coisa assim. Não deixa de ser escritor. Ele acaba sendo jornalista depois, mas eu digo assim, no momento ali, imagina o impacto do pai pensando que o filho vai trabalhar em indústria, vai trabalhar, enfim, com não sei com o quê, mas a imagem de escritor passa uma questão de desleixo, de fora de regulamento, de rotina, né? Não sei. Repito, posso estar falando uma grande besteira. Bom, há milênios já, os mais velhos sempre falam, né? Essa juventude está perdida, então não importa que época seja, sempre vão dizer que os filhos são uns loucos. Mas eu só quis tentar explicar o porquê do louco ali, né? Foi uma teoria que eu construí aqui que vai saber se eu falei besteira ou não. Bom, ele estudou jornalismo na Universidade de Colômbia e antes de virar de fato escritor e publicar seu primeiro livro, ele entrou para a Força Aérea Americana. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi enviado para a Ásia e para a Alemanha. Que bom que ele não morreu, né? Que bom que o avião dele não caiu, né? Porque naquela época, sair de avião era pedir para morrer, cara. E então, em 1950, depois do final da Segunda Guerra Mundial, ele publica o seu primeiro conto, na revista American Vanguard. Conto esse chamado O Último Natal. 5 anos mais tarde, ainda buscando fazer sucesso, ele lança um segundo livro, A Guerra Suja. Esse já era um romance, né? Que falava sobre um veterano de guerra que estava desambientado num país em paz. Um veterano de guerra que não se encaixava num país que não estava em guerra, né? O que eu acho particularmente que tem muito a ver com a história dele e muito a ver com esse tempo que ele lutou na guerra e depois voltou para os Estados Unidos. Até pela questão de toda a indústria bélica americana, né? Então... Exatamente. E apesar dessa tentativa de fazer sucesso, dessa busca de ser reconhecido, né? Ele faz um grande sucesso de crítica com esse livro, A Guerra Suja, e ao mesmo tempo um grande fracasso de público. Ou seja, os críticos disseram que ele escrevia bem, que o livro dele era muito interessante, bem construído e tal, né? Mas o público não comprou essa narrativa. E depois de 2 tentativas, ou melhor, de 2 livros, para fazer esse sucesso e alcançando o mesmo fracasso de público, a vida dele muda. Na época ele trabalhava como jornalista, já que ele foi formado nisso, né? E ouvia muito falar da máfia italiana nos Estados Unidos. E aí ele conseguiu um adiantamento com a editora dele de $5,000 para escrever um livro sobre a máfia. O que para ele, de certo modo, não foi nem difícil, né? Já que ele tinha material recente sobre máfia, ele tava ouvindo falar e escrevendo muito sobre máfia, e ele era de família italiana da Sicília. Então ele tinha um material quase pronto ali para fomentar a ideia dele, né? Até porque, como os críticos já elogiavam ele, o que faltava mesmo era um tema que agradasse o público, né? Então, de certo modo, foi fácil para ele conseguir o dinheiro da editora. Agora, o que eu acho que ferrou com o primeiro livro dele foi os críticos falarem bem, porque geralmente quando os críticos falam mal é que gera buzz, né? Exatamente. Tem uma certa dose de verdade aí. Mas o legal, então, só pra frisar aqui, é que a editora confiou no trabalho dele, confiou nessas críticas positivas, né? E deu mais uma chance pra ele acertar no tema do livro dele. E ele acertou, porque foi aí, então, que ele escreveu o conhecido e renomado The Godfather, ou Poderoso Chefão no Brasil, né? E esse romance transformou o Mário Puzo numa celebridade literária e acabou sendo a sua grande obra prima, né? E sobre o seu legado literário, o Mário Puzo declarou o seguinte: tenho 2 razões para continuar a escrever as histórias que tenho para contar. Primeiro, porque me divirto, e segundo, porque cheguei à conclusão de que ler é muito melhor do que comer, beber, jogar e ter mulher. Enfim, melhor do que tudo o que já conheci na vida. E se ele diz isso, então ainda bem que ele era um bom escritor, né? Exatamente, ele conseguiu assim, digamos, atingir o sonho dele, né? Que era viver de literatura, né? Mais tarde, então, O Poderoso Chefão foi adaptado para os cinemas por Francis Ford Coppola, como falaremos mais tarde, numa série de 3 filmes, né? E que acabaram fazendo também, posso falar por mim, ao menos eu acredito nisso, mais sucesso do que o próprio livro. Filmes aí também, que é bom salientar, ganharam vários prêmios, inclusive Oscars. Ou Oscars, enfim, não sei como se fala. Oscars. Filmes esses que contaram com a ajuda do próprio Mário Puzo na escrita dos roteiros, né? E antes então, Diego, de falarmos da inspiração do autor e um pouco mais sobre a própria máfia e tudo mais, né? Eu acho que é legal e até certo ponto curioso mencionar que ele se envolveu também com outros filmes e escreveu outros livros, né? Dentre os livros, aqui só pra citar alguns, ele escreveu O Siciliano, O Quarto K, O Último Chefão, Omertá e Os Borgias. E eu tô falando besteira ou esse Os Borgias é uma série de televisão, alguma coisa assim, Diego? Olha, eu não fiquei sabendo não. Se alguém souber aí, eu agradeço. Cara, nosso amigo Google tá avisando que é uma série de televisão, só que eu não tô vendo se tem relação com o livro do Mário Puzo ou não. Mas enfim, fica o registro que ele escreveu mais livros, né? E dentre os filmes a gente tem Earthquake, Superman, Superman 2, The Godfather Parte 3, Christopher Columbus, The Discovery e Superman 2, The Richard Donner Cut. Tu sabia que ele tinha escrito Superman, ô Diego? Que ele tinha participado da roteirização do Superman? Não. É, quem escreveu O Poderoso Chefão fica fichinha, escreveu O Super-Homem, né? Trocadilhos à parte, né, Diego? E o Mário Puzo morreu, então, de um ataque cardíaco no dia 2 de julho de 1999, em sua casa em Nova York. Isso é o que dizem, né? Talvez tenha tido uma represália dos mafiosos, né? Nunca se sabe. É, Mário Puzo, Stieg Larsson, todo mundo morrendo do coração, né, cara? Tá louco. Eu só falei isso porque nunca se sabe, né? Mexeu com a máfia, falou de máfia, se bem que é um livro de ficção baseado numa história real, né? E quanto à inspiração dele pra escrever esse livro, vamos a um pequeno apanhado histórico, Diego? Vamos lá! Só pra deixar claro pra quem tá ouvindo a gente agora, a máfia surgiu no sul da Itália, exatamente na Sicília, que não por acaso, como a gente falou lá atrás, é a terra de origem da família de Mário Puzo, né? Então pra ele acabou sendo meio natural pesquisar, descobrir e até falar sobre esse tema. E a palavra máfia vem do substantivo siciliano, que significa alguém ambíguo, arrogante, destemido, empreendedor e orgulhoso. Na origem da palavra ainda está a expressão agressivo. É, nem todos esses adjetivos estão contidos no Poderoso Chefão, né? Mas dá de reconhecer com ele. E só a carga de informação mesmo também, pra deixar o cast um pouco mais cultural e informativo, né? A Itália, apesar de ser um país sem dúvida nenhuma grande e muito importante pro mundo, né? Pra economia mundial e etc. Até por ter perdido a Copa pro Brasil. A gente tem que frisar isso também, né? A Itália até hoje é um país muito dividido, né? Quase como pequenos territórios, hoje menos do que antigamente. Então, na época que surgiu a máfia, em meados ali do século XIX, 1800 e alguma coisa, a situação era ainda muito pior. Eram literalmente, a gente pode dizer assim, acho que sem medo de errar, pequenos reinos. Até hoje ainda tem o Mônaco e o Vaticano, que são dentro da Itália, né? Mas mais que isso, eu conheci pessoas que foram pra lá, que descreveram a Itália como pequenos povoados, assim, sabe? Nada como cidades muito grandes, lógico, que tem algumas cidades que fogem à regra, mas, grosso modo, assim, tem vários povoados pequenos que tem seu mercado, enfim, sabe? E a maior indústria deles é de botas, né? Ai, caraca. Tanto que se eu olhar pro mapa deles, só vê uma bota, assim, já é a logomarca deles. Pra ficar bem claro, aqui se vende botas, né? Mas só pra dar a origem certinha da máfia, né? Nesses reinos que existiam no século XIX, o Reino do Sul, ele era basicamente uma terra de ninguém, né? O povo do norte vinha, saqueava, roubava bens, cometia crimes, matava, né? Então não tinha ninguém pra proteger as terras do sul. E foi assim que surgiu a máfia, né? Foi então que alguém resolveu proteger a região sul e surgiu a máfia. Que nada mais é que uma proteção antes necessária e agora forçada. Em que as pessoas pagavam pela segurança. É, antigamente a pessoa pagava pra se livrar dessa invasão, dessa terra de ninguém que era a Sicília e a região sul da Itália, né? E hoje em dia... E depois foi só pedir um favor pro padrinho. Tá certo, mas tipo, hoje em dia as pessoas acabam pagando por essa proteção, nem sempre com dinheiro, mas através de favores e afins, né, pra não serem saqueados, então acabou sendo a própria máfia virando a bandida nesse tudo, né. Bom, hoje a gente paga a nossa proteção com dinheiro e ainda tem que viver trancafiado, né, cara, então pagar pra um mafioso não é nada. Não é muito diferente do que a gente tem por aqui hoje, né, Diego? Exatamente. Mas só pra deixar claro também, na Itália e no resto do mundo hoje em dia, são várias as máfias. E voltando ao livro do Mário Puzo, ele trata de uma das maiores e mais conhecidas máfias italianas, a Cosa Nostra. Máfia essa, né, que é bom frisar, que é a máfia que veio da Itália pros Estados Unidos e é descrita nesse livro dele, O Poderoso Chefão. É importante salientar que dentro da Cosa Nostra haviam várias famílias e só em Nova York eram cinco. Assim como no livro O Poderoso Chefão, que a gente vai falar mais à frente. E é legal falar também que essas famílias tinham tinham influências políticas, junto com senadores, deputados, etc. Assim como foi retratado no livro O Poderoso Chefão. Eu vou dizer mais que isso. Além de tinham, elas têm influência política, né? Só pra gente ter uma ideia, Diego, eu achei isso bem engraçado, fazendo levantamento histórico pro cast aqui, né? Na década de 90, recentemente, 20 anos atrás, na Itália foi feita uma investigação junto aos partidos políticos e tal, pra saber quais que tinham ligação com máfia ou não, né? Cara, e todos os partidos tinham ligação com alguma família mafiosa. Eles eram patrocinados, eram comprados, né? No Brasil, todos os políticos são mafiosos, né? Ah, não, sim, claro, claro, claro. É como eu falei, a máfia italiana nos Estados Unidos não é muito diferente do que a gente tem aqui hoje, né? Mas só por curiosidade, Diego, o único partido na Itália que não tinha vínculo nenhum com a máfia, sabe qual que era? Não sei, Marcelo, qual que era? O Partido Comunista, cara, que pasme, tinha ligação com a KGB. Bom, acho que a gente pode partir pro livro agora então, né, Marcelo? Já que a gente teve um bom embasamento. É, dito isso então, vamos chamar o Weber e o Ramon pra continuar esse papo aqui com a gente. Então assim, quando o Weber me sugeriu que a gente falasse desse livro, O Poderoso Chefão, a minha primeira reação foi de espanto, porque eu nunca tinha lido esse livro, nunca tinha visto, não fazia a menor ideia de que esse livro existia. O Weber não te indicou esse livro, né? Ele argumentou que tu fizesse esse livro e fez uma proposta que tu não podia recusar. Envolvendo dinheiro, né? Uma proposta irrecusável para você. Uma proposta irrecusável, né? Aliás, eu já vamos introduzir o filme desde já. Essa frase, a proposta recusável, eu acho, se eu não me engano, é citada duas vezes no filme, logo no início que o Amerigo Bonacera vai lá e pede um favor ao padrinho, e quando Michael chega lá em Nevada, num de seus cassinos, e diz que fará uma proposta irrecusável para Moe Green pra pegar de volta a parte de seus cassinos. Nada como chamar um cara que entende, né, Diego? Tá louco. Os especialistas nossos estão melhorando bastante, hein, cara? O Ramon tá aqui só pra compor elenco, né? Mas então, eu tava falando ali que, ao menos pra mim, o livro é muito menos famoso do que o filme. Até em função dos Oscars, dos prêmios que esse filme ganhou, que os filmes ganharam, né, já que é uma trilogia. Então, a primeira pergunta que eu faço, de repente o Weber até possa ajudar a gente aqui nesse ponto, é: qual é a relação do livro do filme? Os três filmes estão no mesmo livro? São três livros? O primeiro filme da saga, ele está inteiramente no livro. O segundo filme tem partes do segundo filme que está no livro, que é o flashback do Vito Corleone, quando ele sai da Sicília e chega até Nova York e conta toda a trajetória dele desde criança, quando eles dão um nome para Vito Corleone, o nome dele é Vito Andolini, e lá no momento lá da alfândega, ele diz que é da cidade de Corleone e dão o nome dele a Vito Andolini Corleone. Então ali no segundo filme passa todo o flashback do início da vida dele em Nova York, de toda a ascensão dele ao poder. O terceiro filme não tem relação nenhuma. Na verdade, o terceiro filme só existiu por causa que o Francis Ford Coppola, o diretor do filme, estava num momento difícil, tinha saído de umas produções meio falidas, praticamente, e ele precisava de dinheiro para dar a volta por cima. Então, como a saga Poderoso Chefão já estava consolidada e era praticamente uma máquina de fazer dinheiro, ele foi lá e fez o terceiro filme para poder agaranhar mais fundos para sua... Esse terceiro filme foi rodado 21 anos depois, né, do segundo, né? A trilogia, ela tem uma... Ela primeiro fala do poder do Dom Vito, fala da ascensão do Michael, porque, na verdade, essa trilogia, ela não era pra se chamar O Poderoso Chefão, parte 1, parte 2 e parte 3. Ela seria a trilogia do Michael, porque ela conta a história do Michael. Ela não conta a história do Vito Corleone, ela conta a história do Michael. Ela conta desde quando ele começou a ascensão dele até a queda. O primeiro filme conta como ele chegou até lá, o segundo filme conta como ele se consolida nisso, e o terceiro filme é a queda dele, né? Mas só por curiosidade, esse nome que tu falou que seria a trilogia do Michael e não do Dom Vito, O Poderoso Chefão, né? Tem a ver com... Ele não é esse nome por causa do livro? É sim, mas só que o livro, tanto se tu for ver, ele conta também isso, que conta bastante a ascensão do Michael. Ele precisa de um personagem, assim, de um motivador, que seria o pai dele, mas só que tudo é ao redor do Michael, porque o Dom Vito sonhava com um futuro diferente para Maico, queria que o Maico fosse um senador, um deputado, um governador. Ele esperava algo diferente do filho dele. Tanto que em certo momento do filme ele conta que ele dançava a música conforme os figurões da máfia tocavam. E ele não queria aquilo pro filho dele. Queria que a família fosse legalizada e que o filho dele fosse o manda-chuva de tudo. É, mas de uma forma legal. Tem até uma passagem bem no início do livro em que ele fala, em que o Dom Vito fala pro Michael, que é o filho dele, já vamos falar mais à frente dos personagens, mas só pra continuar a discussão aqui, né? Que o Dom Vito fala pro Michael que quando o Michael se formar na faculdade é pra eles sentarem e conversar acerca do futuro do Michael, né? Um futuro aí que, por coisas que a gente mais à frente conta também, não aconteceu. Teve uma reviravolta no meio ali. Mas acho legal fazer esse paralelo entre livro e filme, cara, porque eu acho que muita gente que tá ouvindo a gente agora talvez nem saiba que o livro existe, ou talvez imagina que os três filmes estão no livro, né? Ou até o contrário, que os três filmes são três livros, né? Então é bom deixar claro. Não. É, saiu agora um box, que a gente do lado, Box O Poderoso Chefão. Lá tem duas obras, que é de fato do Mário Puzo, do autor do romance, mas existe outro autor, que é o Mark Weingartner. Tem mais três obras, né? Que seria a continuação do Poderoso Chefão, mas não é, né? Isso, são quatro títulos. É O Poderoso Chefão, que a gente tá tratando agora. É O Último Chefão, que é do Mário Puzo. E A Volta do Poderoso Chefão e A Vingança do Poderoso Chefão. O Mário deixou isso registrado num testamento de que, caso alguém quisesse, poderia dar continuidade na obra do livro dele, mas só que teria que ser alguém muito confiável pra isso, não podia ser qualquer pessoa que simplesmente poderia dar continuidade na obra dele, do Poderoso Chefão, mas teria que ser alguém qualificado para poder escrever, ou até mesmo fazer um filme, teria que ser alguém que conhecesse a obra. Ele fez uma série de exigências, né, na verdade, pra dar continuidade nesse livro. Certamente esse autor deve ter passado por essas qualificações pra poder soltar mais dois livros sobre a máfia do Corleone, né? E o Coppola também, de certa forma, né? Já que ele criou um terceiro filme aí pra... Ah, não, sim. A licença poética dele e a licença das cifras, né? Ele pode... É oferta recusável, né? É, oferta recusável. E ninguém ganha Oscars de melhor filme à toa, né? É, todo mundo paga muito bem pra academia. Vai lembrar que O Poderoso Chefão, obviamente, ele ficou mais conhecido pelo filme do que pelo livro, por uma série de fatores, né? O filme, por ser de 1972, ele meio que marca alguns pontos na história do cinema, né? Ele, por ser um filme do Coppola, que vem de uma escola de Scorsese, George Lucas, essa geração foi meio que o divisor de águas, eles que lançaram o termo blockbuster, vamos dizer assim, pro cinema. Então, não é à toa também que o filme tá em primeiro lugar no top 250 do IMDb. Muita gente não gosta de se basear nesse ranking, né? Mas é válido, né? E é um ícone da cultura pop, né? E me corrigindo aqui o que eu falei anteriormente, eu falei que era 21 anos depois, mas é 26 anos depois que foi rodado o filme. O segundo é de 74 e o terceiro é de 90. Eu queria fazer uma pergunta. Tipo, tem aquele livro do Mário Puzo também, que é O Siciliano. Esse livro eu ouvi falar que ele retrata de algumas coisas que foram acrescentadas no segundo filme, que o segundo filme é em parte baseado nesse livro, que esse livro, tipo, poderia ser uma não uma continuação, mas um mais pro primeiro livro, pro Poderoso Chefão. Como é que é isso? Tipo, não entendo direito. Particularmente eu não cheguei a ler esse livro, mas dando uma pesquisada eu vi que ele conta um pouco da história, faz um paralelo com o Michael no Tempo Foragido da Sicília. Mas essa parte da época do Michael na Sicília, esse comparativo do livro com o filme, na verdade no livro chega a abordar muito mais esse tempo dele na Sicília, de quando ele estava sendo perseguido, do que o próprio filme, né? Então, o livro O Poderoso Chefão entra em muitos detalhes desse período dele na Sicília. Não sei se o caso de ter esse livro O Siciliano acaba interferindo no restante do filme, tanto do primeiro quanto do segundo, mas o primeiro livro trata muito bem esse período que ele ficou fora na Sicília. Então, já que a gente esclareceu essa relação entre livro e filme, né? Eu acho que a gente deve fazer aqui, apresentar para quem tá ouvindo a gente agora, a sinopse de O Poderoso Chefão, que eu acho que vale tanto pra livro quanto pro filme, né? Algo mais geral assim mesmo. O Poderoso Chefão, tanto livro quanto filme, ele é ainda, tipo, é uma reconstituição muito boa, tipo, uma criação muito boa de Mário Puzo, que retrata as famílias mafiosas de Nova York. A gente tem o personagem principal, né, no Dom Vito, que ele é carismático e é uma pessoa certa, uma pessoa que, tipo, tu vê assim que ele é bem centrado, não fala palavrão, que nem os outros filhos dele, né, tipo, é uma história que envolve um padrinho de uma família mafiosa, né. Padrinho, nesse contexto aqui, pra deixar claro, não é a pessoa que batiza o filho, né, é mais uma pessoa que ela recebe recebe as outras pessoas, os amigos, os conhecidos, e compra, na verdade, problemas dessas pessoas pra resolver, né? Que, na verdade, resolve o problema dos amigos próximos, dos vizinhos e tudo mais. Exatamente. É mais no sentido de, digamos, benfeitor, um líder da comunidade que ajuda todo mundo. É como se fosse um traficante hoje em dia, né? Exatamente. Na Sicília, o padrinho tem uma vocação meio que religiosa mesmo, meio que sagrado. Provavelmente venha daí aquela teoria de que padrinho é aquela pessoa que tem sempre que dar os melhores presentes, né, no aniversário. Pode ser, pode ser. Eu não pensei que o termo padrinho do livro pudesse ser mais antigo que o que a gente usa com a família, né, mas pode ser mesmo. Vamos dizer assim, que a plot do filme, do livro, mostra um dos momentos meio que crucial da máfia de Nova York. Todas as famílias comandavam alguma coisa na cidade. Podia ser cassino, prostíbulos, poderia ser os jogos de azar, poderia ser comandar a polícia, os juízes, senadores, enfim. Mas só que... Eram cinco famílias, né? Eram cinco famílias. Família Corleone, Cuneo, Stracci, Tartaglia e Barzini. As mais importantes são a Corleone, a Tartaglia e a Barzini. E são as que acabam brigando, né? Porque a plot, o que motiva essa guerra, o que que é? É a inserção da droga, da cocaína, no cenário do crime na cidade, né? O Soloso, o turco, que procurou uma das famílias pra ter total apoio pra comercializar a droga, ele procurou primeiro o Tartaglia pra ter todo o apoio da polícia, e procurou a família Corleone a fim de buscar dinheiro e ter ajuda dos juízes, deputados, senadores. Eles precisavam de um aval de alguém mais alto do que eles, né? Então, o conflito começa daí. Dom Corleone era contra esse tipo de negócio, porque ele via que a droga não era algo moral, algo que a polícia tivesse que se preocupar, enfim. Que fosse aceitar e tal. Nem é tanto ele via isso, mas também porque tanto os políticos que estavam no bolso dele, quanto os policiais, achavam que vícios como o jogo, como a bebida, eram vícios inofensivos, que não ia trazer problemas para a população. Já a droga era algo nocivo, então seria um crime sujo, sabe? Aí se ele entrasse nesse negócio, ele ia acabar perdendo a proteção da polícia e da política. E pelo fato do Dom Corleone ser contra, mas os filhos dele, o Sonny e o Tom Reagan, eram favoráveis, porque se as outras famílias aceitassem participar desse comércio ilícito da droga, a família Corleone ia ficar fraca perante as outras, e as outras iam acabar engolindo. Para isso, o Soloso marcou uma reunião com a família Corleone a fim de negociar os trâmites para participar dessa jogada. E nessa reunião, o Soloso deixou claro o que ele queria, porém, o Dom Corleone disse que era contra, mas o Sonny deu a entender que ele era a favor dessa, que a família Corleone entrasse nisso. Ou seja, ele viu que tinha uma divergência entre a família. Então, a partir disso, o Soloso começa a criar um plano para de fato ir destruindo a família aos poucos. Qual o primeiro ato dele? Tentar matar o chefe da família. Ou seja, ele matando o chefe da família, ele faz com que o filho mais velho, que seria o Sonny, que ficou interessado no crime, de fato participasse de toda a jogada. Livrar o líder e optar por fazer o acordo, né? Sim, mas literalmente o tiro saiu pela culatra, não conseguiram matar o Dom, e a partir disso começou de fato uma guerra. Spoiler! E aí a história cresce um monte, né? Só pra contextualizar aqui, então, pra quem não sabe nada de máfia, nada de Poderoso Chefão, Família Corleone, nada, é mais ou menos assim. Até a gente dá uma pincelada nisso na parte de contextualização histórica do livro, do autor, mas vamos repetir aqui. Então existia a máfia italiana, e a máfia italiana, ela veio pros Estados Unidos, assim como também se espalhou por vários lugares do mundo, né? E nos Estados Unidos existiam, de fato, nesse momento histórico, cinco famílias mafiosas, e no livro, essas cinco famílias são as que o Weber falou. Então essa família mafiosa, o que que seria? Ela tem poder, ela tem juiz comprado, tem polícia comprada, ela atua com jogos, com prostituição, enfim. É mais ou menos como eu já mencionei um pouco tempo atrás aqui, a questão do traficante hoje em dia. O poder de barganho, o poder de passar ileso por atos ilegais, imorais e tudo mais. Então esse é o contexto da máfia. Acontece que há um turco que ele quer trazer a cocaína, a droga, para as famílias mafiosas. Ele quer usar, ele quer aproveitar esses recursos de compra de políticos, de juízes e tudo mais, para vender drogas no solo americano. E é esse o conflito que se instala. Uma parte quer vender e uma parte não quer vender. A família Corleone, por ser a mais poderosa, diz não. E aí começa uma guerra guerra, como o Weber colocou, uma série de estratégias e atos aí bolados, né, pra fazer com que a família Corleone aceite entrar nesse negócio, porque só assim o negócio poderia prosperar e tudo mais. Então o livro toca exatamente nesse ponto de quando as famílias mafiosas passam a sair do jogo e da prostituição, ou a trabalhar mais que o jogo e mais que a prostituição, também com as drogas. Esse é o enredo principal do livro, assim, e do filme também. De curiosidade, no livro tem a participação de um traficante de bebidas muito conhecido por todo mundo, que é o Al Capone, né? Exatamente. Ele existiu de verdade, até eu acho que ele traficava bebidas pra suprir o nosso protagonista do cast anterior, né? Que é o Bukowski. E achei a sócia daquele cara, mas... Esse atentado contra a vida do Dom tem um motivo, porque toda família mafiosa, ela tem tipo uma hierarquia, tipo patentes dentro da família. Tem os soldados que trabalham, que fazem os serviços mais braçal, vamos dizer assim. Tem os capo regime, que são os capitães que comandam todos os soldados lá, o exército deles, né? Os capos regime são os capitães que comandam o exército dele. Acima deles tem o conselheiro. O conselheiro é o conselheiro da família, é quem o chefe da família pede as orientações. Nesse caso específico, o Dom Vitor Corleone tem um conselheiro que não é siciliano. É... Que por si só já vai por contra aí as regras, digamos assim, a história, né? Isso. E o Tom Hanks tem até o fato interessante de que ele não é siciliano, não é da família, ele é adotado. E tem o conselheiro, e depois tem o, antes mesmo de chegar o Dom Vito, tem o primogênito da família, né? Que seria o sucessor do Dom, que seria o próprio Sonny. O Sonny tava acima do conselheiro, que ele seria o substituto do Dom, né? E o legal dessa parte aí que o Weber colocou agora é que a máfia, pra mim, isso lógico, a gente vive no mundo, no Brasil, principalmente aqui, que tem muito mais questão de tráfico do que famílias mafiosas, mais pessoas pontuais mesmo, né? Até destituídas de classe social, qualquer coisa assim, independente da classe, tem poder. A estrutura é sempre a mesma, né, Marcelo? Tem o aviãozinho, tem o vapor. Mas é que nesse caso específico do filme e do livro, ele parece muito mais organizado, sabe? Até porque, como se coloca todo o tempo, eles passam uma questão de respeito, uma questão de lealdade, isso mesmo. E de fato, é muito mais bem organizado do que, vamos supor, o traficante de hoje em dia. Porque o traficante de hoje em dia, ele não se, digamos que ele não se preocupa se amanhã ele vai estar vivo. Qual o legado que ele vai deixar para os filhos dele, entendeu? E o que eu vejo bastante no filme e tal, no filme, no livro, na história, é que o Dom Vito, ele se preocupava com o que ele ia deixar no nome da família, né? Para os filhos dele, tudo isso daí. Então, é bem diferente mesmo, assim, os dois. Tem uma passagem aqui do livro, que é o momento em que o Dom Vito vai ao hospital do primeiro conselheiro dele, o Genco Abbandando. O Genco, junto com o Dom Vito, que fundaram a importadora Genco? Isso, de azeite. Então, ele foi o primeiro conselheiro do Dom Vito. E após o casamento da filha, da Connie, ele, sabendo que esse ex-conselheiro dele tá mal no hospital, ele vai até o hospital pra ver o fiel amigo dele, né? E a esposa do Genco fala o seguinte: os homens compreendem a amizade mais do que as mulheres. E em vários momentos do livro, isso deixa muito claro de que o Dom Corleone, o Dom Vito, apesar de ser alguém, um chefe da máfia, é uma pessoa muito leal e querido de todas as pessoas ao seu redor. Tanto que na primeira cena do filme, quando o Amerigo Bonassera vai lá pedir um favor, pedir justiça a Dom Corleone, a primeira coisa que ele fala é que como alguém pode ser tão desrespeituoso e ir até a casa dele e pedir um favor sem nem querer a amizade dele. O Bonassera nunca quis a amizade do Dom Vito, mas naquele momento ele pede justiça em troca de dinheiro. Não me convidou pra tomar um café, né, na sua casa. E ele deixa isso muito claro, de que você pode ser leal e gentil às pessoas, independente do que elas façam, basta apenas mostrar que você um dia fará algo de bom para ela novamente, né? Então, a máfia é isso, né? Você não precisa realmente dar dinheiro, você é uma rede de troca de favores, né? Inclusive, tem um ponto do livro que ele fala que a máfia está conhecida pela organização criminosa, mas máfia, na verdade, significa um porto seguro para a pessoa. E até aproveitando aquela parte que o Weber contextualizou no hospital, em que o Corleone vai até o hospital para se encontrar com o primeiro consigliere dele, né? Consigliere, não sei como se pronuncia certo. Um outro ponto muito interessante nesse aspecto, ali naquela conversa, naquele contexto ali, que é quando o próprio consigliere, que tá lá morrendo, tá quase nas últimas horas de vida, ele pede pro Corleone para conversar com Deus e fazer ele continuar vivo, ter clemência dele, poupar a vida dele, né? Colocando assim que, Dom Corleone, você tem poder para barganhar com Deus, você consegue conversar com ele, por favor, faça isso por mim, sabe? Uma frase muito forte de alguém que conhece o Corleone de perto, ou seja, sabe o poder que essa pessoa tem, que esse protagonista tem, que esse personagem tem, né? E ele pede, ele clama, ele implora pra que o Dom Corleone, Dom Vito Corleone, use esse poder pra poupar a vida dele junto a Deus. Uma coisa até absurda, mas só pra colocar tamanha força que esse homem tinha, né? E foi igual quando o Tom Hanks foi lá no estúdio pra falar com aquele produtor de cinema pra conseguir a vaga para o John Fontaine, que o Tom Hanks vai lá, se apresenta, diz que ele é correspondente de alguém que daria muito pela amizade do produtor, mas que não disse quem era o nome, e apenas deixou um cartão com um telefone, e em seguida o produtor vai lá e pede pra ir alguém atrás dele. Depois, quando volta a cena dos dois juntos novamente, o produtor vai lá e diz, ah, se você falasse que trabalhava para o Corleone, eu teria te recebido, e o Tom Hanks diz que não cita o nome dele em vão. Então a gente consegue perceber quem de fato é Dom Corleone, né? E tem outra coisa muito foda também, que é a questão de você começa aquele ato de negociação pra qualquer aspecto do livro, tá? Do filme também. Tu começa um ato de negociação, se apresenta pra pessoa e ali, naquele momento, pra máfia, já está sendo dada a primeira chance. Então o cara chega, ó, eu quero que tu faça isso, isso, isso. Vai fazer, se o cara falar não, não tem uma segunda chance. Então a resposta é não e a máfia vai agir de acordo com aquele não ou aquele sim, né? Então até tem um caso que eu não vou mencionar por spoiler, mas que a pessoa diz não e depois ela pensa, meu Deus, ele nem me deu chance de argumentar. Claro que deu. O primeiro contato já foi a chance de argumentar, né? É, Tom Hanks diz que o Dom Corleone não pede novo favor depois de ter o primeiro negado. Exatamente. Então, aproveitando que a gente tá falando aqui de personagens e de nomes já, né? Eu acho que pode ser interessante a gente construir aqui um perfil de cada personagem, ações, o modo como ele age, o que ele pensa, né? Principalmente da família Corleone e do Consigliere e desse pessoal que tá envolvido nesse contexto inicial que a gente apresentou aqui, né? O Dom Corleone, ele era visto por todos como uma pessoa benevolente, né? Mas a bondade dele, às vezes, ia contra o que era bom pra outras pessoas fora da família, né? Então, ele queria o bem pra família dele a qualquer custo. Então, ele não tava nem aí pro que poderia acontecer com outras pessoas de outras famílias, né? E isso faz dele uma pessoa muito poderosa. Então, as pessoas temiam o Dom Corleone, né? Eu acho que o Dom Corleone, principalmente, é o respeito, né? Porque todo mundo gostava de respeitar ele. Ele era uma pessoa que se dava o respeito e, tipo, eu queria ser que nem o cara, né? Eu queria ter vivido naquela época e ser que nem o cara, assim, porque o cara é foda. Dom Taberneiro. E sobre essa parte de respeito que tu tá colocando aí, Ramon, eu acho muito legal a forma como o Dom Corleone, ele é apresentado no livro. Eu não sei se vocês também viram isso, mas tipo, em vez de falar que o Dom Corleone era um homem forte, um homem poderoso, um homem que tinha polícia na mão, que tinha políticos na mão, que tinha juízes na mão e tudo mais, né? O que que ele faz? Nas 3, 4, 5 primeiras páginas do livro, ele coloca diferentes casos de pessoas, entre aspas, aleatórias na história, que estão envolvidas num contexto ali, num problema, né? Tem um padeiro que a filha tá grávida de um cara que vai ser extraditado. Tem um italiano que teve a filha espancada por dois jovens e os jovens saíram impunes. Então ele coloca várias situações assim, bem no começo do livro, que são, digamos assim, situações sem conserto, sem como serem resolvidas, né? E que as pessoas em todas as cenas acabam com a seguinte frase: vou ter que procurar o padrinho. Então, no caso, o padrinho é o Dom Corleone. Então ele é apresentado antes de se falar dele, antes de dizer quem ele é, antes de dizer como ele é, de baixo, alto, gordo, magro, que se cria o nome dele, se cria a aura ao redor desse poder que ele tem em mãos, né? Eu acho que isso é muito foda nele, porque todo mundo confia nele, como tu falou, Ramon. Todo mundo confia nele, todo mundo sabe que se procurar ele, vai ter esse problema resolvido, vai ter uma ajuda, vai ter um cara disposto a fazer o que puder pra resolver, né? Vai ter, tipo, aquele cara que toma as dores dos seus... Exatamente. Afilhados, né? Se a pessoa aceita ele como um padrinho, a pessoa acaba se tornando, aos olhos dele, um filho. Isso, isso. Ele só te pede lealdade. Talvez esse dia eu nunca chegue, mas em algum momento eu possa precisar de você. Será que ele vai precisar? Exatamente, e isso é muito legal. O cara não vai pedir dinheiro, o cara assim, ó, ah não, vou fazer isso pra ti, mas amanhã eu quero que tu faça tal coisa. Não, é um dia talvez eu vá precisar de você e eu quero que você se lembre disso. E eu vejo ele muito como um líder também, porque apesar de ele não pedir nada, esse modo com que ele trata as pessoas, de levantar, de pôr a mão no ombro, de incentivar que a pessoa fale sem medo de falar, né, esse ato dele faz com que todo mundo, apesar de nada ter sido cobrado em troca do favor naquele momento, todo mundo quer agradecer ele, quer levar um pão, quer levar um presente, quer levar, enfim, alguma coisa assim pra ele, sabe? Então isso é muito legal no livro. Eu acho muito muito engraçado que, tipo, o primogênito do Don Corleone, que é o Santino, o Sonny, ele age muito diferente do que ele foi ensinado. Ele é uma pessoa que vai muito pelo sentimento, tipo, ele passa muito, até tem uma parte que o Soloso, né, que eles estão conversando e o Sonny vai lá e expressa a opinião dele e diz que, ah, eu queria participar. E daí depois o pai dele, até o Don Corleone, não me lembro se... Quando o Sonny mostra o sentimento dele e deixa alguém fora da família saber o que ele tá pensando, né? Exatamente. E eu acho esse contraste muito legal, porque o Sonny é muito de momento, assim, age muito pela emoção, pelo calor do momento. E certa parte do livro, inclusive, alguém diz, não lembro se foi o Dom Vito mesmo ou o Soloso, que o problema do Sonny, do Santino, né, é a raiva dele, e que a raiva dele vai acabar matando ele. Então é colocado bem assim, dá bem o aspecto emotivo desse personagem, né? Tanto ele é emotivo que ele acaba por trazer um colega dele, de pequeno, assim, que é o Tom Hagen, que é um... Teuto irlandês, pra morar junto com eles quando esse se encontra em uma situação ruim, né? E acaba sendo adotado como irmão mesmo pela família Corleone. E depois vem a ser o consigliere da família, né? É, mais que um consigliere, ele vem ser um intermediador entre pai e filho ali também, né? Sim. Uma voz mais não tão emotiva e não tão racional, mas um meio termo ali, consiga literalmente conciliar essas opiniões divergentes. O grande problema do Tom era, de fato, dele não ser um siciliano. No livro deixa isso muito claro, né? De que tudo é pra tu ser uma pessoa mais digna, não digna, mas é uma pessoa de pulso firme. No livro ele cita, pra ter aquilo roxo, você precisa ser siciliano pra você ser uma pessoa de coragem. Tanto que o Sonny, em algum momento, ele explode com o Tom e diz que ele não era um consigliere de guerra. Então ele não tem o pulso pra isso. O tino dele era para o negócio, não pra momentos de guerra. Então ele não era de fato um siciliano que pudesse contornar toda essa situação. E tem também outro filho do Don Corleone, que é o Fredo, né? Ou Frederico Corleone, que ele é muito leal ao pai, ele faz tudo que o pai manda, tudo que o pai pede, ele concorda com o pai, é o braço, digamos assim, nesse aspecto de pôr em prática o que o pai quer, ele é o braço direito, ele faz literalmente o que o pai quer. Só que por outro lado, né, ele não consegue pensar em nada, não que seja burro, mas ele não tem o tato pro negócio, não tem o tato pra lidar com circunstâncias. Iniciativa, né? É, ele não tem iniciativa pra lidar com as circunstâncias que possam vir a acontecer, né? Ainda mais pra um líder de família, de máfia, como é o Don Corleone e tudo mais. E por mais que ele não seja o filho mais forte da família, que seja o mais fraco, digamos assim, ele acaba sendo um braço importante numa outra parte da história, que é quando eles vão pra outro lugar, né? Que eu não vou dizer qual é. A bem, na verdade, o Fredo é aquele personagem que precisa ter em qualquer família, qualquer filme, é aquela pessoa que só faz merda, que alguém precisa ir lá esbofetar alguém só pra descontar sua raiva, porque em todos os momentos do filme, apesar dele ser uma pessoa muito calma, carismática, ele é meio tolo, né? Então ele não tem o tino pra nada, a bem da verdade. Ele só serviu como elemento dramático. E tem também o outro filho, o Michael. E não é o Jackson. Que não é o Jackson. E ele, eu diria que é um protagonista também, né? É o protagonista também do livro. A história gira em torno dele, né? O desejo do pai dele com ele, tudo isso. Ele é, dos filhos do Dom Vito, com certeza o mais equilibrado e o mais parecido com o próprio Vito Corleone. E o engraçado do Michael é que, assim, dos filhos ele era o único que não queria fazer parte da família mesmo, fazer parte dos negócios da família, né? Tanto, ele é um herói de guerra, né? Ele se alistou... Contra a vontade do pai dele, ele foi pro exército, ele lutou na Segunda Guerra, né? E ele não queria se envolver nos negócios da família. Mas, por ironia do destino, ele acaba sendo um dos mais importantes em todo esse contexto da família Corleone. É, ele fazia faculdade e tudo mais também, né? Tava casando, praticamente, no início do livro, já. E aí também tem um braço direito, é uma pessoa até perigosa que se envolve com o Don Corleone, que é o Luca Brasi, né? É, o meu padrinho. É o padrinho do Weber, então Weber, fale desse personagem. O Luca Brasi é o único... a única pessoa que Dom Vito tem medo de conversar, que fica, não fica muito à vontade. E é recíproco. Luca Brasi só tem medo de uma pessoa, Dom Vito. E só respeita uma pessoa também, né? E só respeita o Dom Vito. Isso. O Luca Brasi, ele não tem medo de morrer, ele tem medo de quem realmente pode matar ele, né? É, e ninguém é capaz de detê-lo, né? Todo mundo tem medo do Luca Brasi. Então ele é o fiel escudeiro, o fiel amigo. Tanto que no livro passa isso de que o Luca Brasi queria mostrar tamanha lealdade ao Dom, que no casamento ele quis dar um envelope recheado de dinheiro, com a maior quantia de dinheiro dinheiro possível de presente pra mostrar de fato a lealdade que ele tinha para com o Dom. Esse é um personagem muito forte, que voltando àquela parte de apresentação do Dom Corleone, assim como o Dom Corleone me passou uma imagem de ser muito, muito forte, muito poderoso, muito carismático, o Luca Brasi passou a imagem de ser muito perigoso, de ser muito, digamos assim, irracional, muito do momento, assim, sabe? Era praticamente o contrário do Dom, né? O que o Dom tinha de bom, o Luca Brasi era o malvado, sabe? Era o monstro, né? Era explosivo, né? Exatamente, exatamente explosivo. Ali no livro conta algumas motivações dele, conta algumas perversidades dele, mas é um personagem muito forte, muito característico. Ele é quase soberano em meio aos gangsters, né? Mas esse personagem é tão fiel à família Corleone e tão forte que sempre que se pensa em algum ato contra a família Corleone, se pensa primeiro em como eliminar ou como deixar inativo, né, o Luca Brasi, porque ele é uma força descomunal nesse enredo. E pra fechar aqui a contextualização dos personagens, tem o Clemenza e o Tésio, que são os dois, digamos, generais da família, né? Que cada um tem seu regime de soldado. O Clemenza, a gente pode notar melhor a participação do Clemenza em vídeo, no filme, somente no segundo filme, quando ele conta o flashback do Dom Vito, na ascensão dele. E o Tésio, na verdade, ele era um parceiro do Clemenza, né? Nos roubos que eles faziam quando mais jovens. E depois que eles se tornaram os generais da família Corleone, o próprio Dom Corleone, Dom Vito Corleone, separou os dois por dois motivos. Um, porque seria melhor para comandar eles, cada um comandando o seu exército, e outro, porque ele tinha medo que se os dois se unissem, pudesse ir contra ele e tomar o poder dele, né? É, um medo que não se compara ao medo que ele tinha do Luca Brasi, né? Mas era mais evitar que algo aconteça. Na verdade, era mais uma precaução para algo que ele tinha com certeza que não aconteceria, né? Pegando esse elo aí do Diego de dividir as pessoas, né, de dividir o Clemenza e o Tésio, eu acho que a gente pode entrar na parte da narrativa da obra, que eu achei muito legal a forma como, falando um pouco mais do livro agora, né, logicamente, a forma como o Mário Puzo narra essa história. O que que ele faz? Ele bota uma cena, é muito cinema mesmo, na verdade até parece que o livro é muito feito para o cinema, sabe, é muito escrito para cinema, porque assim, ele bota uma cena, vamos citar por exemplo o casamento da filha do Corleone, o casamento da Connie. Então tem o casamento, imagina uma casa grande, um monte de gente, a casa, o jardim, as mesas e tal. Então, como é que ele narra a história? Pro leitor saber o que tá se passando nesse contexto, ele fala, a Connie está vendo isso e fazendo isso. Então, o que a Connie vê, ele conta. Ao mesmo tempo, o Michael tá na mesa com a namorada, conversando, e tá vendo e comentando sobre isso. Então, ele conta aquele ponto. No quarto, o Corleone tá falando com o Tom Hagen. Então, ele conta aquele ponto. Então, ao mesmo tempo que os personagens têm conhecimento apenas das próprias atitudes, o leitor tem a visão geral. É muito, muito filme assim mesmo, sabe? O que eu acho bastante interessante da narrativa é a forma que ele divide os capítulos, né? Porque ele conta, por exemplo, a parte do casamento. Casamento é um capítulo. Aí depois ele vai lá e conta uma parte toda só do John Fontaine. Depois vai lá e conta a parte toda só do Clemenza. Então ele separa quem são os protagonistas de cada capítulo. E isso eu achei bem legal. E é legal também que apesar disso, apesar do capítulo dizer sobre o casamento, sobre o John Fontaine, coisa e tal, de modo geral, tem muitas coisas de um capítulo que acabam sendo conectadas com outro, sabe? Vai criando na cabeça do leitor um mosaico de informações e enfim. O que eu percebi é assim, que a primeira parte do livro toda, ela é um pouquinho mais longa, porque ela conta uma parte muito maior da história, mas as partes seguintes, a parte 2, a parte 3, ela sempre acaba voltando um pouco e mostrando a história, não do ponto de vista do personagem, mas o que aconteceu naquele período final da parte anterior e mais um pouco à frente, em outro local, né? Nessa separação de personagens ele conta um pouco mais e vai complementando a parte anterior, né? E as pessoas se sentem numa máquina do tempo, né, no negócio. E deixa eu perguntar pra vocês aqui, quem viu o filme do Poderoso Chefão? Eu dormi. Eu? É que eu peguei o filme pra assistir logo em seguida que eu terminei de ler o livro, então eu achei ele um pouco maçante por ser muito fiel. Então acredito que só assistir o filme seja muito bom, mas assistir o filme logo em seguida de tu ler o livro, ele pode ser um pouco chato, assim, por se repetir muito, sabe? Porque é muito fiel, as falas são muito iguais, as cenas são muito iguais. Eu fiz o inverso, eu primeiro assisti o filme e depois li o livro. Eu gostei tanto quanto o filme do livro. O que eu posso dizer é que os personagens são mais, obviamente, pela questão do tempo, detalhamento, os personagens são bem mais construídos no livro, mas na tela a gente consegue ter a real visão da persona do Don Corleone. Se tu assistir primeiro o filme, o livro acaba complementando a obra, né? Se tu primeiro ler pra depois ver o filme, pode ser um pouquinho boring. É verdade. No filme, no próprio filme, eu achei assim, ó, que eu tava vendo sendo muita coisa desnecessária. Tipo, o filme é um marco pro cinema, né? Ganhou, eu acho que 3 Oscars ou 5 Oscars o primeiro filme. Só que tem um problema, que tipo assim, ó, eu sou acostumado, eu nasci uma outra pegada de cinema, entendeu? E essa pegada mais antiga, que é o do Poderoso Chefão, ele é muito detalhado e muito fiel em todos os pontos, sabe? Tem muita coisa ali que não precisaria estar naquele tipo de mídia. Não, agora, uma coisa eu vou dizer, o livro é muito melhor e ponto final. Vamos dizer que o 1 é gigante, né? É maestral, é obra-prima máxima do cinema. O segundo filme é tão bom quanto ele... Como é que eu posso te dizer? Alguém me dê adjetivos o suficiente aí, por favor. Boring. Tô zoando. O segundo... É tão bom quanto o primeiro, mas o terceiro, diferentemente do que muita gente diz, ele não é ruim. Ele só não é tão bom quanto o primeiro, quanto o segundo. Mas ele é muito bom, sim. Ele só não é bom quanto outros, mas ele é bom. Palavras de um viciado na série, né? Mas então, só pra encerrar o cast aqui, esse bate-papo muito legal sobre o Poderoso Chefão e Mário Puzo, eu queria as opiniões finais de vocês sobre pontos fracos, pontos fortes, o que deve ser visto antes, o que deve ser degustado antes, né? Se o filme ou o livro, fique à vontade. Eu acho que o primeiro filme é muito bom, vale a pena ver. Todo mundo que gosta de cinema, gosta de verdade mesmo, é um cinéfilo, assim, tem que ver o filme, tem que ver as outras, a parte 2, a parte 3 também. E o livro também é muito bom. O livro é um livro que tu tem que ter na tua estante. É uma ótima aquisição pra todo mundo que gosta de máfia e tudo mais. E joguem também o jogo do Poderoso Chefão, que foi lançado, acho que em 2007, 2008, que é muito bom. Eu acho que o filme, pra quem gosta de cinema, é obrigatório a pessoa ter que assistir esse filme. E o livro, tão bom quanto o filme. Partindo do filme, também deve ser leitura obrigatória pra todos aqueles que gostaram do filme. Eu ainda acho que o livro é infinitamente melhor do que o filme, então é uma leitura obrigatória pra qualquer um que queira se inteirar um pouco mais dessas questões de máfia, de lealdade, de destino. É um livro que me deixou sem palavras, literalmente, assim. Ele te surpreende em cada capítulo, e, tipo, por mais que tu já esteja se sentindo totalmente contextualizado, totalmente inteirado da história, ele sempre mostra um ponto a mais que te deixa mais atiçado a ler o final do livro. Então é uma literatura que te prende bastante, te informa muito e é muito prazerosa. Eu também concordo com o Diego, acho que é um livro muito bom. Eu não vi o filme por motivo de mudança e Oscar, né? Mas enfim, quanto ao livro mesmo, que eu posso falar porque eu li ele e gostei muito, eu acho muito interessante pela forma com que ele é escrito, pelo tema que ele aborda, que a gente conhece muito a máfia hoje em dia, né? A máfia contemporânea, digamos assim, pela questão de drogas mesmo. E esse livro toca exatamente nesse ponto, a entrada da máfia no mercado de drogas, né? Então acho que é uma leitura bem interessante, um tema bem legal de se ler. Eu acho muito legal também, por se tratar de uma empresa familiar, que a máfia não deixa de ser uma empresa familiar, né? A questão de sucessão, a questão de filho, a questão de lições de pai para filho, de liderança também, porque o Dom Vito foi um grande líder, até eu me vi pegando pontos dele para querer pôr em prática na minha vida real, né? Então, assim, eu acho que é uma leitura muito prazerosa, ela flui muito rápido, assim, tu fica curioso para passar a página, tu fica curioso para saber o que vai acontecer, e ele não é um livro, digamos assim, previsível. Então, pelo livro, eu já diria que vocês devem ler, devem ir atrás, ainda mais quem gostou do filme, como Weber, que acabou lendo o livro depois, né? Então, essa é a minha sugestão. Então, chegamos de fato ao final do Livrocast 25. Eu queria agradecer desde já o Ramon e o Weber, e o Diego também, né, que dessa vez conseguiu gravar com a gente. Infelizmente, no último ele não pôde estar presente. Weber, eu queria te deixar um espaço agora aqui pra fazer um jabá teu, cara, vender teu peixe aí, vender teu site, teu blog, teu trabalho, o que tu quiser, cara, fique à vontade. Obrigado, Marcelo, obrigado, Diego, pelo espaço, pelo convite, por estar aqui participando. E pra quem quiser conhecer um pouco mais do que eu faço, do que eu participo, do que eu escrevo, é só acessar o comideria.com. Se atacado não por garrotes e nem por mafiosos, mas sim ser atacado pelo seu estômago. Vai ser atacado por garfos e facas, né? Link aqui embaixo na postagem. Então, de novo, Weber, muito obrigado aí, cara, por ter sugerido o tema pra gente, por ter cobrado até, de certo modo, esse cast que ele tava demorando pra sair mesmo, né? E por ter contribuído tanto aqui com o conteúdo.